Cê não sabe, mas eu te procuro há muitos sonhos. Eu sou romântico e acredito em sonhos, sim. Quando se quer alguém que ama de verdade, deseja só felicidade, e o mundo inteiro sonha com você. Passei as noites a te procurar pela cidade. Em cada rosto te via, mas não te vi, enfim. Mas o destino transformou em realidade o que parecia ser saudade. E hoje vivo com você. Ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você. Diz pra mim que o seu amor é meu, faz desse amor um sonho meu e seu, só meu. Venha ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você. Sabe, mas eu te procuro há muitos sonhos. Oh, eu sou romântico e acredito em sonhos, sim. Quando se quer alguém que ama de verdade, deseja só felicidade, o mundo inteiro sonha com você. Te procurar pela cidade. Em cada rosto te via, mas não te vi, enfim. Mas o destino transformou em realidade o que parecia ser saudade. E hoje vivo com você em mim.